Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade. Uma boa noite a todos. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, o seu programa que traz estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM. E aqui quem está falando, amigos e amigas ouvintes, é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual. E como sempre, iniciamos esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca para esse trabalho que se inicia, para que possamos ser dignos de ser um canal do trabalho e da sabedoria desses mestres para o mundo. Então, aqueles que quiserem podem se relaxar, deixando as tensões do corpo físico, procurando respirar lenta e profundamente, e assim nos interiorizamos, buscando a conexão com o nosso eu interno. Procuremos compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas, abrimos mais esse programa Lux Esotérica desta quinta-feira aqui na Esotérica FM. Agradecemos muitíssimo o seu prestígio, a sua audiência ao vivo aqui conosco. E também aqueles que estão nos ouvindo nas gravações, que estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e aqui na página da Rádio Esotérica FM. E nesses dias estamos concluindo os estudos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, o maior ocultista do século XX, grande teósofo, ocultista, clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, grande maçom, um homem que realmente legou uma obra para o benefício de toda a humanidade, grande discípulo dos mestres da Fraternidade Branca, realmente um canal de luz que nós aproveitamos nesses dias. E amanhã, sexta-feira, nós concluiremos este livro interessantíssimo, que traz uma série de tópicos realmente muito práticos sobre a nossa espiritualidade. E no dia de hoje nós vamos tratar aqui do interrelacionamento dos homens, dos seres humanos, e como nós nos influenciamos mutuamente. E Leadbeater faz uma máxima que nós podemos aqui citar verbatim do seu livro, que diz o seguinte, né? Já examinamos as influências a que estamos sujeitos e também como, por meio de reações que nos passam despercebidas, nós estamos constantemente influenciando a nós mesmos. Mas agora nós vamos tratar, amigos e amigas ouvintes, como nós influenciamos os nossos semelhantes através das nossas vibrações, daquilo que nós emitimos. E Leadbeater coloca o seguinte com relação a essa influência: nós influenciamos os outros de três maneiras. E são exatamente essas maneiras que nós vamos tratar no dia de hoje. Nós influenciamos dessas três maneiras: pelo que somos, pelo que pensamos e desejamos, e pelo que dizemos e fazemos, né? São as três grandes vias de influência que nós temos sobre o nosso semelhante, porque nós já tratamos de como nós influenciamos a nós mesmos, né? Então, primeiramente, nós influenciamos pelo que nós somos, né? Pois o que somos se expressa em nossos diversos veículos e emitem continuamente ondas de influência que tendem a reproduzir-se, ou seja, a contagiar outras pessoas. Portanto, o que queremos que os outros sejam, nós próprios devemos ser primeiro que tudo. Qual então o ideal que nós devemos propor a esse respeito? Muitos dirão: ser bons. E sem dúvida é esse o primeiro ponto a considerar. Mas certamente já o devemos ter como subentendido. Todo aquele que se adiantou bastante para pensar que é seu dever influenciar o mundo, deve, por hipótese, esforçar-se ao máximo para levar uma vida reta. Suponhamos, portanto, existirem boa intenção e esforços sinceros, e vejamos como podemos contribuir para melhorar o mundo que nos cerca, servindo-nos de exemplo. O primeiro dever é o de procurarmos a felicidade e a paz. Então, meus amigos e amigas ouvintes, realmente é muito grata a minha satisfação de nós comentarmos exatamente essa passagem. Porque cada um de nós, na nossa evolução, chegamos num ponto da nossa caminhada que nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Nós estamos realmente influenciando a nós mesmos, mas também temos uma missão, temos uma responsabilidade por nós influenciarmos outras pessoas, quer seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Nós temos que tomar as rédeas daquilo que nós emitimos. Nós devemos pensar que nós não podemos manter as nossas vidas de uma forma egoísta, porque se nós realmente estamos trilhando um caminho espiritual, nós compreendemos que há uma unidade de toda a vida e uma unidade entre todos os seres da humanidade. Então nós influenciamos os outros pelo que nós somos. E nós devemos, então, procurar, como disse Leadbeater, primeiramente, sermos aquilo que nós gostaríamos de que os outros fossem. Na verdade, isso é uma outra maneira de dizer aquela regra áurea, né? A regra de ouro, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que esse nosso semelhante fizesse a nós mesmos. Ou seja, a mudança do mundo começa conosco. Nós precisamos ser bons, precisamos levar uma vida reta, e assim, ao cumprir essa nossa missão, essa nossa intensidade na vontade de nos melhorarmos, nós começaremos com certeza a influenciar o nosso meio, a nossa comunidade e diretamente a nossa família, o nosso trabalho, aquelas pessoas que conosco convivem, né? E as duas primeiras coisas que nós realmente devemos atentar e prestar bastante atenção com relação a isso é que nós devemos procurar essas duas qualidades que Leadbeater menciona, que são a felicidade e a paz, né? Ou seja, nós somos seres, meus amigos e minhas amigas, que estamos dentro dessa peregrinação com esse grande objetivo que é a libertação espiritual, e ele só será possível a partir do momento que nós encontrarmos a verdadeira fonte da felicidade e o verdadeiro contentamento. Ou seja, a felicidade jamais será encontrada fora de nós mesmos. Ela só pode vir do autoconhecimento, da autopercepção e realmente da percepção de que em nós está brilhando algo divino. Então, essa felicidade é um estado mental de aproximação com relação à nossa própria natureza. Porque nós não podemos ser nada além do que nós já somos, meus amigos. Realmente não existe novidade no universo. Tudo já foi posto em movimento e nos cabe realmente reconhecer a nossa natureza. Mas a nossa ignorância, o que é natural, porque nós fizemos toda uma peregrinação pelos reinos inferiores, e quando nós chegamos no estado humano, nós ficamos realmente bastante perdidos e muitas vezes nós colocamos obstáculos à nossa volta que aparentemente nos impedem de ser felizes. E realmente, se nós lançarmos a luz da nossa compreensão, nós veremos que eles não são nada mais do que ilusões, né? O grande obstáculo para a nossa felicidade, e que decorre justamente dessa nossa peregrinação da matéria, é justamente o desejo e o apego. O Senhor Buda, o maior dos mestres espirituais que esteve sobre essa terra, aquele que primeiramente atingiu, dentre o grupo da nossa humanidade, aquela condição de plena libertação, o nirvana absoluto, nas suas pregações públicas, ele mencionou justamente isso. O grande problema com o ser humano é que nós nos apegamos, né? Nós ficamos atados aos objetos através do apego. E isso nos gera o sofrimento, né? Essa é a primeira nobre verdade do budismo e da doutrina de Buda, e que realmente nós devemos considerar com muita atenção, meus amigos, porque aí está realmente uma sabedoria muito profunda. Porque nós imaginamos que a nossa felicidade virá da riqueza, da fama, do poder, da posição social, do sucesso nos empreendimentos. Hoje em dia, nessa nossa vida moderna, que banaliza todas as coisas, nós vemos que as pessoas estão se apegando a cada vez coisas com menor significado, né? E aí que surge um sofrimento muito grande, porque todas essas coisas com as quais nós nos apegamos não só são ilusórias, como são todas criações da nossa própria mente, porque dificilmente nós vemos as pessoas se apegarem a coisas naturais. Na verdade, nós vemos as pessoas se apegarem a objetos que foram criados por outros seres humanos, a situações políticas, sociais, que foram criados pelo ser humano. E hoje em dia, nessa nossa vida capitalista, né, que nós vivemos, onde o capital realmente fala mais alto, nós chegamos até a limitar ou a reduzir o valor de uma pessoa ao número de dígitos que há na sua conta bancária, né? Sendo que a maioria, às vezes, nem os dígitos que estão ali já estão no vermelho, já passaram para baixo do zero e a pessoa está devendo para o banco, nem possui nada na sua conta bancária. Porque isso, meus amigos, é realmente a maior das ilusões. Porque o dinheiro, ele é um símbolo, né? É uma convenção social em que nós acreditamos que aqueles que emitem o dinheiro, os governos que cunham as moedas, que imprimem as notas, nós confiamos que aquilo possui valor. Então essa é a maior ilusão do nosso mundo, meus amigos, porque o valor não está no papel, o valor não está na moeda, ou no vil metal, mas sim o valor está no ser humano, em nós que confiamos na nossa crença de que aquilo possui valor. E se nós realmente percebêssemos realmente a realidade, nós confiaríamos sim no ser humano, na sua capacidade de ser um ser espiritual. Então nós transferiríamos esse conjunto de valores para outro lugar. E as pessoas se apegam a tudo isso e realmente caem no outro lado, né, da coisa, ao invés de seguirem o caminho da felicidade, ficam com aquela divina insatisfação, aquele vazio que realmente não se preenche nunca, né? E aquele que tem uma coisa quer duas, o que tem duas quer quatro e por aí vai. E isso não tem realmente fim, meus amigos. Porque a pessoa que se apega aos objetos ainda está agindo como nós agíamos no reino animal, quando nós nem tínhamos mente, né? E nós nos apegávamos àqueles poucos objetos que estão à nossa volta, né? E já todos os grandes instrutores espirituais pregaram sobre isso. O próprio Senhor Buda, no final da sua vida, ele era tão desapegado que ele praticamente vagava como um esmoler, levando simplesmente, né, uma pequena vasilha onde as pessoas colocavam comida, e ele não armazenava nada nessa vasilha, a não ser realmente aquela vontade de pregar a sua doutrina e de espalhar essa sabedoria, essa iluminação que ele obteve. Já o Mestre Jesus, aos seus discípulos, lhes disse que eles não deveriam guardar nada, porque realmente ninguém poderia ter maior riqueza do que aquela que Deus já nos deu na natureza. E nos seus brilhantes sermões, ele pregou de que ninguém poderia se vestir de maneira mais bela do que a natureza se mostra, que nenhum ser jamais seria mais feliz do que aqueles seres da natureza que vivem sem pensar no dia da manhã, porque esse amanhã realmente não existe. Só existe o aqui e agora, né? E o nosso apego realmente é que nos faz sofrer, né? E esse sofrimento, segundo o Senhor Buda, ele pode cessar, né? Como? E essa é a segunda nobre verdade do budismo, que o sofrimento pode cessar. E como ele cessa? Através de uma vida reta, através de um reto meio de vida, através de uma reta meditação, de uma correta maneira de viver. O ser humano então vive nesse mundo, mas sem ser desse mundo. E aí ele vai realmente se desapegando, e aí ele esquece essa insatisfação, esse desgosto, né? Essa angústia que as pessoas têm por não terem todos os objetos que o mundo capitalista às vezes as fazem desejar, porque os homens da propaganda fazem as pessoas realmente desejarem coisas que elas não precisam, né? E a pessoa fica realmente afastada da sua verdadeira natureza. Porque se esses homens de propaganda estivessem, ao invés de vender carros, né, motos, televisores, roupas, né, coisas caríssimas que as pessoas realmente não podem comprar na quantidade, na qualidade que eles querem oferecer, se essa propaganda que nós vemos na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, estivessem lá divulgando o que realmente as pessoas são, a nossa natureza essencial, de que o valor está no homem, o homem que confere valor aos objetos, ao dinheiro e tudo mais, aí realmente haveriam mais pessoas felizes nesse mundo, meus amigos. Haveriam menos pessoas com ansiedade, né? Esse mal realmente do século que progride até se transformar na depressão, que altera a própria química do cérebro, né? E as pessoas acabam caindo nos grilhões do medo, né? De todas as energias negativas, né? E ficam longe do maior objetivo que a pessoa poderia ter na vida, que não só é ter uma vida feliz, e a vida feliz só pode vir com contentamento, né? E já diz uma frase, né, do conhecimento popular, que rico é aquela pessoa que está contente com o que ela tem. Ou seja, se vocês, meus amigos e minhas amigas, não estão satisfeitos com o que vocês têm, vocês são pessoas realmente pobres, né? Porque vocês estão desejando outras coisas, mais objetos, né? Mais roupas, mais carros, mais propriedades. Então vocês estão insatisfeitos, vocês não são pessoas contentes. O contentamento é não só ser feliz, mas é realmente reprimir essa tendência da nossa natureza de ir, de transformar a vontade interior nesse movimento que se desloca em relação aos objetos que estão fora de nós. É necessário volver a essa nossa vontade, não para os desejos dos objetos que estão lá fora, mas sim para a nossa natureza interior. É por isso que aquele, né, famoso personagem bíblico, né, que foi Nicodemos, se aproximou de Jesus e ficou tocado pela espiritualidade do mestre, e ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para seguir aquela doutrina e para, né, seguir mais profundamente Jesus. E ele disse, Jesus disse a ele que primeiramente ele deveria cumprir as leis, né? E no caso eram as leis e costumes judaicos, são cerca de 600 preceitos diferentes, né? E Nicodemos informou a Jesus que aquilo ele já o fazia, mas que ele queria seguir o mestre, queria seguir a vida espiritual, aquela doutrina maravilhosa que ele via corporificada em Jesus. E aí o mestre disse a Nicodemos: se você quer realmente me seguir, né, venda tudo o que tem e me segue. E aí, segundo conta a Bíblia, Nicodemos volveu as costas para o mestre e ficou cabisbaixo, ficou triste, porque era um homem muito rico e com certeza muito apegado. E aí realmente ele não entendeu nada de que a felicidade não estaria naqueles objetos, mas sim que se ele quisesse seguir o Cristo que é essa energia divina que vem de Deus e que brilha dentro do nosso coração, que é a unção, o verdadeiro Cristo. Se nós quisermos seguir esse Cristo, nós precisamos nos desapegar dos objetos. Vocês não precisam doar tudo que vocês têm e tudo mais, mas vocês não podem ficar apegados com esses objetos. É preciso encontrar esse contentamento, porque senão nós não atingiremos jamais, meus amigos, o objetivo disso tudo, dessa nossa vida aqui, que é não só sermos pessoas contentes, felizes, mas encontrar o espírito da paz, né? A paz que é realmente o objetivo maior de nós vivermos aqui, né? Elie de Bitter menciona aqui no seu livro O Lado Oculto das Coisas: por trás da felicidade ativa deve existir uma paz permanente, que também devemos procurar irradiar a nossa volta. A falta de paz é uma das mais lamentáveis características do nosso tempo. Nunca houve época em que o homem necessitasse mais de pôr em prática o sábio conselho de São Pedro, que diz o seguinte: procurai a paz e segui-a. Mas a maioria não sabe sequer por onde começar a procurar. E daí o concluir que a paz é inatingível na Terra e resignar-se a uma vida de inquietação, né? Ou seja, as pessoas, né, que realmente não conhecem a vida do contentamento, né, justamente não podem imaginar como é que vai haver paz no mundo. Porque se a pessoa imagina que a felicidade deve vir, né, dos objetos, e nós vemos que o mundo está cheio de ladrões, de pessoas que roubam, que realmente fazem de tudo para subtrair, né, as riquezas das outras pessoas, nós imaginamos então que o mundo jamais viverá em paz, né? E essas pessoas então se deixam abater por todo tipo de sentimentos violentos, de melancolia, de cólera, de ciúme, de inveja, né? E se tornam assim desnecessariamente infelizes, né? Nem ficam em paz mentalmente, porque estão sempre saltando de uma para outra linha de pensamento, confusos e cheios de preocupações, mas também desejando sem cessar coisas novas antes de haverem compreendido ou utilizadas, né, utilizado as velhas, né? Ou seja, é realmente o apego se manifestando de outra forma, meus amigos. A paz, ela só pode vir de um lugar, que é o nosso coração, meus amigos. Se nós realmente não estivermos contentes, se nós não formos a causa da nossa própria felicidade, né? Se a nossa felicidade depender de outras pessoas, de objetos, né? De situações, jamais nós seremos felizes e jamais nós compreenderemos a paz. Porque essa paz já está no nosso espírito. O nosso espírito está num mundo de paz, está numa irradiação de paz. E é por isso que as pessoas que se dedicam à espiritualidade, as pessoas que realizam, ou seja, que tornam real nas suas vidas os seus espíritos, o seu eu superior, essas pessoas irradiam uma aura, um perfume diferente, porque nós vemos sempre na face dessas pessoas um sorriso, né? Um contentamento. E isso não tem explicação, porque muitas vezes essas pessoas são monges ou são pessoas de ordens religiosas, né? Pertencem às mais diversas religiões, a cristã, a budista, a todo tipo de tradição espiritual, mas são pessoas que são a sua única fonte de felicidade, e é aí que elas dispensam realmente viver uma vida de luxo, né? Uma vida sofisticada, porque essa vida de sofisticação, o próprio termo sofisticação, vem dos sofistas da Grécia, que eram realmente os verdadeiros mentirosos, aqueles que mais mentiam e tergiversavam, meus amigos. Então, influenciar os outros pelo que nós somos, né, é nos conscientizar da nossa verdadeira natureza, meus amigos. Porque nós vamos ver depois como nós influenciamos os outros pelo que nós pensamos, e nós vamos ver que realmente, sem nos ater aquilo que nós realmente temos, né, pelo que nós somos, né, não é possível nós fazermos uma coisa que é a famosa hipocrisia, né, que é onde é a vala comum onde cai a maior parte das religiões. Porque nos púlpitos, porque nos altares, porque, né, aos microfones, nos programas de TV ou nos programas de rádio, a pessoa prega uma coisa e na hora do vamos ver, na realidade, a pessoa faz outra, né? As pessoas se exploram, o ser humano acaba sendo o lobo do próprio homem, e as pessoas oferem lucros em cima do próprio ser humano. Porque aquelas coisas que são reais, meus amigos, e aquelas coisas que são divinas, e não é para fazer a propaganda do Mastercard aqui, mas essas coisas não têm preço. Não é possível vocês colocarem preço no amor, na amizade entre os amigos, entre o amor de um pai e os seus filhos, de uma mãe e as suas crianças. Isso não há como medir. Também não há como mensurar e como cobrar a verdadeira espiritualidade, porque ela é gratuita, meus amigos. Ela vem, e gratuito vem da graça, ela vem de cima, ela vem do alto e ela vem de dentro. E vindo desse lugar, ela não pode ser vendida, não pode ser comercializada, não pode ser engarrafada, não pode ser embrulhada. Então, vocês tenham certeza, meus amigos, que aonde entra dinheiro, aonde entra, né, cobrança de alguma coisa, vocês saibam que aí não há realmente a verdadeira espiritualidade. Porque jamais um pai cobrou o amor que ele dá aos seus filhos, jamais uma mãe pôde avaliar em valores monetários todo o carinho, todo o tempo, toda a dedicação, toda a alta entrega que ela deu aos seus rebentos, né? Então, vocês assim podem ver, meus amigos, que as coisas mais importantes do ser humano realmente vêm de dentro. E é aí que nós temos que olhar, e é aí que nós temos que nos qualificar para melhor nos influenciarmos e influenciarmos o nosso próximo. Então, nós chegamos, meus amigos, minhas amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, ao final aqui do nosso primeiro bloco, e vocês vão ficar aqui com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, enquanto eu tomo aqui um pouquinho de Coca-Cola, né, que é o melhor líquido aqui para lubrificar a garganta dos locutores, segundo eu aprendi com os maravilhosos cantores de ópera, que obviamente que eu não tenho nada a ver com cantores, mas aprendi esse truque. Enquanto eu tomo aqui uma Coca-Cola, que é essa gigante comercial aí que só pensa em dinheiro e acabar com seus concorrentes, mas que é do extrato vegetal e realmente tem a ver com alguma coisa natural, eu vou deixar vocês com a mensagem da Loja Esotérica Virtual e voltamos a seguir com a continuidade aqui do programa Lux Esotérica desta quinta-feira. Até já, meus amigos, fiquem com a mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês a patrocinarem esse programa e as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Rádio Esotérica FM. Até já. Voltamos, amigos e amigas ouvintes que estão acompanhando o programa Lux Esotérica aqui através da Rádio Esotérica FM. Um grande abraço a todos aqueles que estão dando esse pico de audiência aqui nesse momento. 61 amigos que estão nos acompanhando ao vivo, e também mandamos um grande abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo nas gravações aqui do programa Lux Esotérica, que está à disposição de vocês aí no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui no site da Rádio Esotérica FM. Então, meus amigos, nos cumpre falar também com relação aqui a como nós influenciamos os outros. Falta nos falar como nós influenciamos as pessoas através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Isso é uma outra coisa que realmente nós precisamos nos conscientizar, principalmente se nós quisermos viver uma vida dentro dos preceitos esotéricos, dentro dos preceitos espirituais. É preciso se conscientizar, meus amigos, de que o pensamento e a emoção, né, não são coisas que acontecem apenas dentro do nosso corpo, não são apenas fenômenos eletroquímicos e biológicos dentro da nossa estrutura física, meus amigos. Pensamentos e emoções acontecem no mundo invisível que está à nossa volta. Nós temos um corpo astral que se ocupa diretamente com as nossas, com os nossos sentimentos, e nós temos um corpo mental que é a verdadeira fonte dos nossos pensamentos. O nosso cérebro físico, o nosso sistema nervoso, né, e também o sistema simpático, né, o sistema simpático está muito ligado com as nossas emoções. E o nosso sistema nervoso central está muito ligado com os nossos pensamentos. Daí que a maior parte das doenças que surgem no nosso organismo, elas são psicossomáticas, ou seja, elas têm a sua gênese na nossa natureza interna. Ou seja, não, a doença, o desequilíbrio, dificilmente ou em raras ocasiões, ele surge realmente no plano físico. Só quando existem acidentes ou envenenamentos, ou nós ficamos expostos a situações e a condições ruins no plano físico, é que surgem doenças realmente físicas. A maior parte das doenças vem justamente do plano emocional e do plano mental. Para os orientais, a emoção e o pensamento, eles são praticamente uma coisa só. Tanto é que eles chamam exatamente essa relação que existe entre a nossa emoção e o pensamento de kama manas, ou seja, kama, o desejo, e manas, o pensamento concreto, o pensamento que trabalha com imagens, que é a nossa mente concreta. Para o oriental, é aí que realmente é o campo de batalha aonde o homem pode realmente se aperfeiçoar. A nossa natureza física é pouco sujeita ao aperfeiçoamento, meus amigos. É muito difícil se obter uma evolução espiritual simplesmente controlando o corpo, simplesmente se adotando posturas físicas, por mais absurdas e por mais, né, treinada que uma pessoa seja no físico. E isso também passou na vida o senhor Buda, quando ele procurou os sannyasis da floresta na Índia. Ele viu que havia yogis que passavam anos e anos a fio sentados em postura de meditação, deixando com que as unhas crescessem umas por sobre as outras, né? Ficavam realmente entrevados ali de tanto ficar sentados, né? Sujos, comendo só o que as pessoas traziam para que eles comessem, né? Realmente ele viu que aí também não era o caminho da salvação, nem o caminho da iluminação. Só quando ele se interiorizou é que ele percebeu que realmente a nossa natureza interna, a nossa natureza emocional e mental é que é responsável ou não pelo nosso progresso. Então é necessário conhecer, meus amigos, minhas amigas, quais são as emoções que nós temos e saber exatamente que são essas emoções é que movimentam o nosso corpo. Emoção é aquilo que motiva, aquilo que faz o nosso corpo se locomover. O corpo é movido a emoções. Então, se vocês querem ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais espiritualizada, se conscientizem das emoções que vocês têm, porque a emoção pode fazer o corpo ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Então, nós vemos aí que as pessoas estão tão perdidas que elas acham que as coisas boas são as coisas, né, que trazem aventura, né? Se vocês forem numa locadora de vídeo, né, que todos nós periodicamente acabamos indo, o que que a pessoa aluga, o que que ela compra numa locadora de vídeo? Obviamente que não é uma fita virgem, não é um DVD virgem sem nada gravado. Nós vamos lá alugar emoções. Nós queremos sentir emoções, nós sentamos na frente de uma TV, de um aparelho de DVD, né? Ou então vamos ao cinema, ao teatro, nós queremos sentir emoções, né? Queremos paixões. E o homem apaixonado, ele faz realmente qualquer coisa, o homem e a mulher também, né? É, faz qualquer coisa porque é a emoção que nos movimenta. Então, se vocês quiserem uma vida mais equilibrada, uma vida mais contente, uma vida que tenda realmente à felicidade, vocês precisam substituir no seu corpo emocional, no seu conjunto de emoções, todas aquelas emoções que violentam o corpo, que fazem com que vocês tenham sensações desagradáveis, né? O que é aquele filme de aventura, né? Aventura é exatamente o contrário da ventura, né? Ventura é exatamente a paz, o contentamento, a felicidade. Ninguém vai no cinema, ninguém vê um programa de TV, ninguém vê uma novela, uma peça de teatro, onde tudo esteja tranquilo, onde as pessoas estejam felizes, ou ninguém faz um filme assim mostrando uma paisagem onde está tudo tranquilo, onde os passarinhos estão cantando, as vaquinhas pastando, né? Ninguém vai no cinema, ninguém vai no teatro, nem aluga nenhum filme onde esteja tudo tranquilo. As pessoas, né, os produtores de cinema, de televisão, de novela, de teatro, sabem que eles têm que colocar o quê? Um conflito, né? Todos os programas, todas as novelas, todos os, né, os grandes best-sellers da literatura são histórias sobre conflitos, sobre aventuras de pessoas que estão sofrendo, que estão apanhando, que estão fugindo de alguma coisa, que estão sendo violentados, perseguidos, né? É isso que a gente está pondo na nossa emoção, meus amigos, né? Se nós ficamos assistindo esses filmes, se nós ficamos enchendo a nossa aura de informações, né, de que realmente a coisa boa é ficar sofrendo, é ser perseguido, é a violência, nós realmente não estamos entendendo o que é o ser humano, né? O ser humano não nasceu para isso. Ninguém nasceu para sofrer. Nós não viemos aqui para realmente ficar levando bordoada, nem para ficar fugindo de coisa nenhuma. Ou então a pessoa que vai e aluga um filme de terror, né? Esse é o limite máximo do absurdo, porque a pessoa aluga aquele filme porque ela quer ser aterrorizada com coisas fantasmagóricas, com formas horríveis, distorcidas, personagens obscuros, né, que vão cometer crimes, assassinatos, destruir pessoas, situações, criar mais conflitos ainda. Ou seja, a pessoa que está consumindo esse material está se enchendo de emoções erradas. E não por acaso essas pessoas são infelizes e essas pessoas não se compreendem realmente aonde que elas podem obter a paz. A pessoa abre o jornal de manhã, só tem notícia ruim. Morreu fulano, beltrano, né? Ou assim, ou assado, assassinado, terremoto matou não sei quantos, o tsunami matou não sei quantos. Mas notícia boa ninguém quer dar, né? Na cidade de São Paulo, aqui onde nós estamos, nascem cerca de 600 a 700 crianças por dia. Por que os repórteres não vão lá entrevistar aquelas famílias, né? E ver aquela felicidade de uma criança que está chegando naquela família naquele dia? São 700 famílias que estão felizes, estão plenas de satisfação. Não, é melhor noticiar aquela pessoa lá que foi esquartejada, ou que foi atropelada, ou o tsunami lá que deu não sei aonde lá na Oceania. Então nós distorcemos as coisas, meus amigos, né? As emoções realmente nós precisamos cultuar, ouvir a boa música, curtir as artes, o belo, o bom, encher a nossa aura de coisas que sejam realmente construtivas nesse sentido. E o pensamento ainda mais, porque o pensamento, ele domina, ele pode dominar o corpo astral. Então nós precisamos ler bons livros, nos acompanhar de bons pensamentos, né? Estar acompanhado de pessoas que realmente tenham conhecimentos e tenham instruções a nos passar, porque nós vamos absorver coisas dessas pessoas, né? Provavelmente é isso que vocês estão procurando aqui nesse programa, né? Ou seja, nós precisamos alimentar bem esse nosso corpo mental e esse nosso corpo astral, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque nós vibramos com eles, meus amigos. Nós agimos com a nossa emoção e nós agimos com a nossa mente. Inclusive, a nossa emoção e o nosso pensamento geram karma também para nós. Não imaginem que o karma é apenas um problema do plano físico, né? A lei de ação e reação, a lei cósmica que faz com que tudo tenda à harmonia, ela existe também no plano do sentimento e existe também no plano do pensamento. E quando nós pensamos e automaticamente também nos emocionamos, nós emitimos ondas que contaminam, que se expandem e que vão para as outras pessoas. Então, se nós tivermos pensamentos de irritação, pensamentos negativos, de inveja, de ciúme, de violência, tudo isso nós estamos contaminando o nosso ambiente. Primeiro, quem vai ser mais afetado somos nós mesmos, porque aquelas formas, pensamentos ficam na nossa aura. Agora, quem estiver perto de nós vai ser contaminado também. E se for um grupo de pessoas, um grupo de pessoas, através de uma pessoa que se irrita, pode irritar todo mundo e pode até virar uma confusão, pode virar uma tragédia. Porque as pessoas vão se contaminando umas às outras. Então nós devemos pensar não no caso negativo, mas no caso positivo. Quando há uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que emite bons pensamentos, bons sentimentos, ela também apazigua a sua família, ela também apazigua o seu local de trabalho, né? Ou seja, essa pessoa emite boas vibrações e se essas pessoas forem receptivas, elas também entram em ressonância e podem realmente ajudar essa pessoa a equilibrar. Então tenham plena consciência que vocês estão influenciando os outros, meus amigos, com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. Daí que cumpre que vocês devem ter realmente noção do que está na mente de vocês, conhecer a origem, conhecer a utilidade dos pensamentos, e o que é mais difícil é realmente dominar as emoções e refiná-las, porque realmente nós não devemos usar aquela técnica da repressão. Nós precisamos substituir as emoções negativas por sentimentos positivos. Se nós temos raiva de alguma coisa, nós devemos substituir com o amor por alguma coisa. Se alguma coisa nos irrita, nós devemos evitar essa situação e procurar alguma coisa que nos apraza, que nos traga satisfação, que nos traga harmonia, né? Nós podemos evitar as coisas negativas, meus amigos. E se vocês estão em situações que realmente estão lhes prejudicando nesse sentido, vocês devem tomar providências para sair desse ambiente, porque ninguém merece ficar sofrendo com o desequilíbrio dos outros, né? Porque as pessoas estão emitindo e estão realmente propagando as suas más influências, os seus preconceitos e as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. Mas também nós influenciamos os outros, meus amigos e minhas amigas, por aquilo que nós fazemos, né? Quando nós agimos, e a ação, que é a expressão maior do nosso eu divino, da nossa chispa divina, ela corresponde diretamente aqui ao mundo físico. Daí que as nossas ações, aquilo que nós fazemos no cotidiano, Isso é que mostra realmente o que nós somos lá dentro. Porque as emoções e os pensamentos, elas são maleáveis, elas são cambiáveis, né? A pessoa pode mudar. Agora, as ações, elas representam realmente o que a pessoa é. E você realmente conhece uma pessoa pelo conjunto de ações que constantemente ela vai fazendo no dia a dia. Não é, você não pode conhecer uma pessoa profundamente apenas num dia excepcional que ela teve um ato de heroísmo, ou num dia que ela teve um pensamento brilhante, ou que ela fez uma boa ação, mas sim o que a pessoa faz dia a dia na sua vida, se ela pratica o bem, se ela pratica a caridade, se ela pratica a harmonização do seu lar, do seu local de trabalho, se ela se dedica à religião, à sua religiosidade, se ela estuda, se ela pratica alguma arte, se ela procura harmonizar o nosso meio ambiente com a sua arte, com o seu pensamento, com o seu comportamento, no dia a dia que nós conhecemos as pessoas. Daí que realmente nós precisamos realmente prestar atenção, meus amigos, nas nossas ações, porque o ser humano é capaz de agir aqui na matéria, ele é capaz de agir com os seus sentimentos, é capaz de agir com os seus pensamentos. Essas são as três grandes vias de manifestação, e só os grandes seres, os seres libertos e iluminados, é que podem agir diretamente com aquelas características do plano mais alto, a característica da intuição, a característica da vontade plena, né? Porque só aqueles grandes como Jesus, como Buda, como grandes iluminados que existiram na face da Terra, é que poderiam fazer prodígios, fazer aquilo que nós chamamos de milagres, ou fazer curas espirituais, né? Alterar realmente o curso dos fatos e e do que acontece no mundo. É preciso ser uma pessoa extremamente realizada interiormente e ter descoberto os verdadeiros poderes, né, espirituais que nós temos. Porque se nós não conseguimos, né, entender, né, o que realmente nós somos, como é que nós vamos agir de uma maneira superior, né? Então, as nossas ações podem ter certos preceitos, né? É preciso fazer as coisas desinteressadamente, porque o desapego nas ações é realmente uma demonstração de sabedoria. Porque há pessoas que fazem determinadas coisas objetivando o lucro, objetivando os resultados disso. Mas quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa desinteressadamente, caritativamente, né, isso realmente demonstra uma grande espiritualidade, uma grande elevação, né? E é necessário, no mundo das ações, fazer as coisas com um propósito definido e o mais perfeitamente que seja possível. E isso é uma característica do ocultista, né? Aquele que decide realmente fazer da sua vida uma vida vivida realmente com base nos preceitos espirituais. Ele pretende, ele quer fazer todas as coisas da melhor maneira possível e da maneira mais poderosa que seja possível, da maneira mais definida. Porque isso é que vai levar a pessoa realmente a trilhar aquele caminho que realmente seguiram os mestres que nós tanto amamos, né? Porque eles realmente fizeram coisas tão poderosas que são lembradas até hoje. E esses mestres são faróis para a humanidade, mesmo passados, né, séculos das suas vidas, já não existem mais fisicamente, mas os seus atos até hoje são lembrados, até hoje essa energia vibra. E é por isso que, passados 2000 anos da morte de Jesus, passados 2600 anos do desaparecimento de Buda, né? Passado não sei quantos mil anos do desaparecimento de Hermes no Egito, a sua mente, os seus pensamentos, as suas vibrações emocionais e os seus atos aqui na matéria ainda vibram até hoje, ainda encantam, ainda fascinam, ainda motivam as pessoas realmente a irem adiante. E acima disso tudo, meus amigos, nós temos que descobrir realmente esse poder humano que nós temos dentro de nós, que vai nos levar realmente a nos transformarmos e sermos pessoas melhores. Porque se nós procurarmos nos desapegar do mundo, dos objetos, até dos sentimentos e dos pensamentos, aí nós vamos chegar no centro da questão. Porque a nossa natureza se manifesta quando nós cultuamos uma coisa que definiu todos os mestres em todas as épocas da humanidade, que é a capacidade de amar, meus amigos. É preciso amar muito, de todas as formas possíveis. O ser humano precisa exercitar essa capacidade que brilha intensamente dentro do nosso ser, que é realmente o que nos torna humanos. O ser humano existe porque existe o amor. Porque Deus realmente amou ao mundo inicialmente e emanou de si esse mundo que nós habitamos e emitiu de si mesmo as chispas divinas que brilham nos nossos corações, e nós precisamos sintonizar esse amor. Precisamos lembrar daquilo que disse o apóstolo João, quando ele disse que Deus é amor. Deus é o próprio espírito do amor. E no começo do mundo, né, Deus estava ali presente, e Deus era o Verbo, né, e ele realmente emanou através da vibração do Verbo esse nosso mundo. E se ele é amor, e se nós podemos sentir esse amor, meus amigos, e não confundir amor com apego. Amar é justamente dar tudo de nós para o nosso próximo, para a pessoa querida, para a causa querida, para o mestre querido, mas sem querer nada para nós. Porque aquele que verdadeiramente ama é aquele que liberta, aquele que se doa, que dá tudo o que tem para que o outro se erga e siga o seu caminho, meus amigos. É isso que nós vemos na relação entre pais e filhos, entre pessoas que verdadeiramente se amam, entre mestres e discípulos, né? Porque existe um tipo de amor que é o amor alçado àquelas coisas superiores, aqueles seres que nós julgamos superiores a nós, que é o espírito da devoção, que é o amor atuando para cima, para o alto, para aqueles que estão acima de nós. Essa é a verdadeira escada que pode levar vocês, meus amigos e minhas amigas, a serem seres humanos melhores. Porque nada purifica mais o nosso coração, os nossos sentimentos, nada purifica mais os nossos pensamentos e nada purifica mais as nossas ações do que sentir amor, do que amar alguém, do que amar alguma coisa na nossa vida, quer seja uma causa, uma pessoa, que seja um mestre que nós temos no nosso coração, um santo que nós temos devoção, porque na verdade ali nós estamos canalizando o nosso poder de amar. E esse programa, com certeza, meus amigos, existe porque nós amamos muito a humanidade e realmente amamos profundamente estar a serviço daqueles que nos procuram, aqueles que vêm buscar essa luz oculta que já está dentro de vocês, meus amigos, mas que a cada vez que nós falamos aqui, nós sentimos que ela fica mais intensa e cada um de nós fica mais próximo da sua verdadeira natureza, então fica mais próximo de ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que passa a conhecer o que é a paz e que passa a ser uma pessoa mais harmônica, uma pessoa mais integrada consigo mesmo, com o universo, com os seus semelhantes. Então era isso que nós tínhamos para dizer para vocês nesse dia de hoje, meus amigos. Amanhã nós vamos encerrar aqui o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas. E agradecemos muitíssimo aí o prestígio daqueles que estão nos acompanhando ao vivo aqui no programa Lux Esotérica e aqueles que nos ouvem através das gravações dos programas. Então, realmente só posso agradecer a vocês essa oportunidade de estar a serviço de vocês, a serviço da humanidade, a serviço da espiritualidade, porque nada melhor do que estar a serviço dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos amigos e amigas que nos realmente amam também, porque nós sentimos que há uma egrégora que nos une, que não é física, nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos no plano espiritual, no plano mental e no plano emocional. Então vou encerrar esse programa de hoje com muita emoção, com muito carinho, desejado a todos vocês, amigos, que nós possamos estar nesse caminho, o caminho da espiritualidade, da paz e da harmonia. Vamos encerrar esse programa de hoje mencionando o mantra do ser interno, finalizando essas vibrações, essas atividades do programa Lux Esotérica desta noite. Vamos procurar nos internalizar, sentindo a nossa natureza interna, o brilho da nossa chispa divina nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a bênção do Mestre esteja sobre todos vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima oportunidade aqui novamente no programa Lux Esotérica, diariamente de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Rádio Esotérica FM, a serviço da espiritualidade de vocês, amigos. Esperamos vocês na próxima oportunidade. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e espero reencontrá-los amanhã para quando nós terminaremos aqui o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Muito obrigado, amigos. Até a próxima oportunidade no programa Lux Esotérica aqui na Rádio Esotérica FM, onde vocês encontram música e sabedoria para sua alma. Uma boa noite, até a próxima oportunidade, amigos e amigas ouvintes.